mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E na semana que termina neste sábado, as Cataratas do Iguaçu voltaram à mídia, infelizmente, com uma notícia ligada à tragédia. Na manhã de terça-feira, por volta das 9h50 da manhã, uma professora argentina de 38 anos, natural da cidade de Puerto Esperança, na província de Misiones, chocou visitantes e trabalhadores do Parque Nacional Iguaçu Argentina ao atravessar a grade de proteção do Mirante da Garganta do Diabo, no lado argentino, e precipitar-se às águas de uma altura superior a 70 metros. A cena, como era de se esperar, foi fotografada e filmada, afinal. O que não falta nas cataratas é filmador e máquina fotográfica, apesar da postura da imprensa séria em relação a este tipo de caso. Vamos descartar a imprensa sensacionalista. As imagens correram o mundo através das redes sociais, alimentando a morbidez da curiosidade humana. O corpo da professora Mônica Heck foi encontrado cerca de 50 horas depois, sendo recolhido e levado ao necrotério da cidade de Puerto Iguaçu. E além das reações de curiosidade mórbida, a decisão da professora argentina de tirar a própria vida nas cataratas levantou inúmeras discussões nas rodas de conversa e também nas redes sociais. Entre elas, a necessidade de melhoria do monitoramento em pontos como a Garganta do Diabo, a disponibilização de equipes de apoio psicológico a pessoas que demonstrem algum tipo de perturbação ao contemplar as quedas e a implantação de barreiras que impeçam eventuais suicidas de chegar até a borda do cânion. Que aqueles que viram as fotos e também o vídeo da morte da professora argentina, ao invés de achar legal e compartilhar com os amigos, que criem consciência da gravidade do ocorrido e de que o único bem realmente precioso que temos na vida é a própria vida. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 9 de março de 2013. Bom dia! Instituto Chico Mendes publica a portaria e anuncia, após 30 de dezembro, não haverá mais transporte privativo no Parque Nacional do Iguaçu. Representantes do setor turístico entram com ação contra o Instituto Chico Mendes, questionando a falta de revisão do plano de manejo do Parque Nacional. Vereador cobra esclarecimento a respeito dos repasses de recursos arrecadados no Parque Nacional do Iguaçu. Organização dos X-Games anuncia mudança de locais de provas. Modalidades que aconteceriam na usina de Itaipu foram transferidas para o Parque Infraero. Cindy Hotéis e Cooper Taxi lançam campanha para incentivar o uso de táxis e evitar motoristas bêbados nas madrugadas em Foz do Iguaçu. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na fronteira. 11:07. CBN Turismo está começando. CBN Turismo. 29 graus de temperatura, fim de semana que deve ter registro de pancadas de chuvas distribuídas no sábado e no domingo. A temperatura neste sábado chega aos 33 graus como máxima aqui na fronteira. E volta para 21 graus à noite aqui na Terra das Cataratas. Para amanhã, domingo, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas e chuvas isoladas no período da tarde. Temperaturas entre 23 e 34 graus. Já para segunda-feira, o Instituto Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, prevê tempo parcialmente nublado e temperaturas entre 22 e 30 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, embora a intensidade do tráfego já tenha diminuído na comparação com as primeiras horas da manhã, segue movimento maior no sentido Foz do Iguaçu. Fique atento ainda com os trechos de pista simples entre Medianeira e a cidade de Santa Teresa do Oeste. E atenção também na chegada ao perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Obras no viaduto da Avenida Paraná devem ter início ainda neste mês de março, conforme informações do consórcio vencedor da licitação promovida pelo governo do estado. Vamos saber agora como está o trânsito na região da Ponte da Amizade com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Neste sábado, o movimento maior registrado na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é para os motoristas que estão retornando a Foz do Iguaçu, estão vindo para Foz do Iguaçu, chegando ao Brasil, onde há um registro maior de filas e lentidão na passagem da aduana brasileira. Para quem está indo para a região do Paraguai, região de Cidade Leste, não encontra filas na cabeceira da ponte, o trânsito flui normalmente, embora de maneira intensa, mas os veículos andam em uma velocidade, digamos, moderada em cima da ponte. A fila mesmo é registrada na saída do Paraguai, chegada ao Brasil. Guilherme? Obrigado, Bruno. Zanetti na BR-469, sentido Cataratas, recomendação de cautela quanto a pontos como a chegada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, a rotatória do aeroporto, as curvas do Rio Tamanduá e também os acessos aos bairros Carimã e Remanso Grande, onde o tráfego é intenso. Na ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar está cotado abaixo de R$2 aqui em Foz do Iguaçu, comercializado para compra a 1,99 para venda, para compra, melhor dizendo, e a 2,07 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,27 para compra e a 0,30 para venda. A cotação do Guarani, R$1 compra 1.900 guaranis e 2.010 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,55 para compra e a 2,70 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de mais de 3 milhões de litros de água por segundo, mais do que o dobro da média para esta época do ano no cânion do Rio Iguaçu. Já na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. E a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos e uma reunião realizada na tarde de ontem na sede do Ministério Público Federal em Foz do Iguaçu entre representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a procuradora Andréa Vitalino, pôs em pauta a questão do transporte de turistas no interior do Parque Nacional do Iguaçu. No encontro, o chefe do parque, Jorge Pegoraro, disse que a nova portaria emitida pelo ICMBio sobre a circulação de carros de turismo e táxis na estrada que dá acesso às Cataratas do Iguaçu dispõe que não haverá revisão do plano de manejo no item referente a transporte e prevê que até o dia 29 de dezembro haverá um prazo para adaptação ao novo modelo que será implantado a partir de então, que é sem a entrada de veículos de transporte privativo. A procuradora Andréa Vitalino pediu uma cópia da portaria dos estudos técnicos que embasaram esta portaria e analisou, pelo menos de maneira preliminar, que não houve quebra por parte do ICMBio do acordo judicial firmado em agosto do ano passado. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, Jorge Pegoraro explicou o conteúdo da portaria que foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Nesta segunda-feira, 4 de março, saiu publicada no Diário Oficial da União, na seção 1, na número, página número 42, a portaria número 163, de 1º de março de 2013, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, né? Que dispõe, então, sobre o item 7.4.5.2, do plano de manejo do Parque Nacional de Iguaçu, estabelecendo prazos e condições para a sua implementação. Então, essa portaria, Guilherme, que foi assinado na última sexta-feira, né, dia 1º de março, pelo presidente Roberto Vicentim, que é o presidente do ICMBio lá em Brasília, essa portaria prevê que o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, como foi feito em 1999, 2000, e quanto ao item que eu mencionei sobre a circulação de veículos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, esse plano de manejo fica inalterado, ou seja, não vai ocorrer pelo ICMBio uma revisão desse item, conforme nós havíamos encaminhado todo aquele processo, toda aquela documentação das reuniões realizadas aqui no Conselho do Parque Nacional do Iguaçu, no Conselho Municipal do Turismo, no CONTUR. Então, a equipe técnica e jurídica do ICMBio em Brasília resolveu, então, manter o mesmo plano de manejo que ora está ditado e concedeu excepcionalmente um prazo, então no artigo 2º, que fala sobre a entrada e circulação de veículos no parque, ele tem um parágrafo 1º que diz que excepcionalmente, de modo a permitir a continuidade das ações de adaptação da unidade para a implementação integral das normas e a fim de evitar solução de continuidade das atividades turísticas e a prestação de serviços no parque, então fica condicionado um prazo até o dia 29 de dezembro deste ano de 2013, para continuidade da entrada desses veículos de agências de turismo e táxis dentro do Parque Nacional do Iguaçu, sendo então o limite dessa entrada o dia 29 de dezembro. Pegoraro confirmou neste sentido que a intenção do ICMBio é que a partir do dia 30 de dezembro de 2013, apenas os ônibus da concessionária Cataratas S.A. façam esse serviço de transporte. A posição oficial, agora sim, colocada num documento, numa portaria, né, pelo presidente do Instituto, que é a autoridade máxima, né, do Instituto Chico Mendes aqui no Brasil, ele determina que dentro do Parque Nacional só deve operar os ônibus da concessionária, ou seja, um sistema de transporte único para levar todos os visitantes, todos os turistas. Então, os turistas que hoje, que vêm com o seu veículo particular, né, esse já fica ali no centro de visitantes ou estaciona nas imediações do centro de visitantes e compra o seu ingresso no parque e entra com os ônibus da própria Cataratas do Iguaçu S.A., que hoje é a concessionária que opera o sistema de transporte dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Os veículos de turismo, de agências e os táxis de Foz do Iguaçu, eles têm, como você sabe, já noticiado, né, eles têm uma prerrogativa de entrar no Parque Nacional do Iguaçu acompanhados de um guia de turismo. Esses veículos são cadastrados, né, é feito um controle aqui dentro do parque desses veículos, eles ainda adentram a unidade de conservação. Então, o que o presidente, diante de sua sensibilidade, né, com relação à importância desse tema para a cidade, principalmente Foz do Iguaçu, onde gera aí vários empregos, né, são motoristas, são guias de turismo, são empresários, enfim, todos que participam desse transporte na cidade, que ainda pode entrar dentro do parque. Então, em função disso que foi dado um prazo, né, uma excepcionalidade nessa portaria, de até o final do ano esses veículos continuarem entrando. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, que disse, entretanto, que apesar das posturas até mesmo intransigentes hoje assumidas, daqui até dezembro está aberta a possibilidade de novos estudos e diálogos. Existe, então, essa portaria, né, colocada, a portaria está bem clara, né, no seu artigo 1º, onde ela mantém as normas e condições de entrada e circulação dos veículos, como está colocada hoje no plano de manejo do parque, então ela não foi alterada, né? Mas ela coloca também que durante esse período dessa excepcionalidade, ou seja, até o final do ano, deva ocorrer um estudo e um monitoramento detalhado do fluxo de veículos e pessoas, dos impactos positivos e negativos, da satisfação dos visitantes, né, com vista à sugestão de possíveis melhorias no acesso, principalmente à região das Cataratas do Iguaçu. Então, está prevista aí um momento de diálogo, um momento de conversas, um momento em que possa ocorrer um estudo mais aprofundado de como é hoje o funcionamento desse transporte dentro do Parque Nacional, né? Sendo que hoje 80% dos turistas, dos visitantes do parque são transportados pelo sistema Cataratas S.A., pelo sistema da concessionária, e 20% hoje, Guilherme, são transportados através desse sistema privativo, desse sistema individual, que a gente chama, que é que o parque possibilitou durante todos esses anos, né, acontecer aqui dentro. Então, nós precisamos debater mais, nós precisamos ter também informações técnicas, informações de estatística, informações precisas, né, de como está hoje a qualidade de visitação dentro do Parque Nacional do Iguaçu e como ela se comportaria, por exemplo, em 2014, com os jogos, né, que vem por aí, com a Copa do Mundo, em 2016, ou até mesmo até 2020, que seria um cenário importante nós estarmos discutindo como será essa visitação aí nos próximos anos. Declarações de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. E justamente sobre este tema do parque, eu converso agora aqui na CBN com o senhor Jacobo Schneider, ele que é presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo Receptivo aqui de Foz do Iguaçu, e vai nos trazer o posicionamento das empresas representadas pela associação. Aliás, temos aqui a informação de que ontem à tarde, outra associação, que é o Sindetur, Sindicato das Empresas de Turismo, entrou com ação na justiça contra o ICMBio, Instituto Gestor do Parque Nacional. É isso mesmo, senhor Jacobo, bom dia. Bom dia, estimados ouvintes, ouvintes. Com referência ao Parque Nacional do Iguaçu, estamos comunicando de que no dia de ontem se deu entrada na justiça contra o ICMBio. A causa disso é que o ICMBio não cumpriu o que estava escrito e determinado pelo juiz. Eles deviam de ter dado o plano de manejo como devia ser feito. Não podemos continuar com esse jogo de empurra, porque já não dá mais. O pessoal do turismo está vivendo uma incerteza do que está acontecendo aqui. Nós somos obrigados a ter carros novos, estamos fazendo despesas e entrando em dívidas, na qual muitas vezes um dinheiro que não é possível de pagar com total de cumprir com o turista que vem a visitar Foz do Iguaçu. Qual é a diferença em nossos carros novos e relativamente novos, tanto quem que faz turismo receptivo privativo como quem atende grupos, aos ônibus que estão dentro do parque? Subirem aqueles carros que já têm seus anos de rodados, têm sua manutenção, tudo bem, mas também eles colocam carros quando eles precisam de socorro, carros de terceirizados, que lamentavelmente a gente não pode mostrar aqui pelo microfone, um carro rodando dentro do parque com o vidro da porta de entrada do ônibus tapada com um plástico preto. Posso comprovar porque eu tenho a foto, não mostrar isso para vocês. Então, isso é uma coisa que nós estamos pleiteando e vamos a ver que vai acontecer. Agora, escutei falar ao senhor Pegoraro outro dia que definitivamente, dia 29 de dezembro, fecha o parque e não entra mais ninguém. Eu estou achando que ele é muito apressado de dar uma manifestação dessas, porque também nós não vamos aceitar. Como também chamo a atenção aos nossos dirigentes, que têm esquecido o problema de Foz do Iguaçu. Dirigentes que eu falo, nossos dirigentes políticos, que na hora que tem uma eleição, os políticos vêm aqui de paraquedistas a tirar nossos votos. Por que que eles não entram agora para defender aqueles votos que eles estão ganhando, para lutar e ajudar ao turismo de Foz do Iguaçu, dirigido, que me desculpem a expressão, por incompetentes? Porque esse negócio de que meia ambientalistas, eu entro há 42 anos que estou entrando dentro do parque e nunca vi o que está acontecendo esses últimos anos com essas diretorias que temos tido à frente do Parque Nacional do Iguaçu, que trabalham com dois pesos e duas medidas. Por que querem proibir a entrada de nossos carros mientras entram carros particulares dentro do parque a toda hora? Ninguém, como o senhor diretor do parque, se comprometeram a colocar controlador de velocidade, câmaras para ver como é que está. Por que não foi feito tudo isso aí? Por que não deram uma resposta só no último dia do que ia acontecer? Quer dizer que estão fazendo de propósito só para monopolizar o transporte dentro do Parque Nacional. por que eles estão levando esse caos e esse terrorismo não é aos motoristas ou aos guias. É um terrorismo contra a cidade. É um terrorismo contra a cidade. Porque se fecham, é uma cadeia que vai seguir, começa por motoristas e guias e continua em toda a cadeia produtiva de Foz do Iguaçu, o fechamento para o turismo. Apenas para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo, você mencionou no começo dessa nossa entrevista uma ação que está sendo protocolada contra o Instituto Chico Mendes de Conservação. Já foi protocolada ontem. Essa ação, ela é protocolada pelo Sindicato das Empresas de Exatamente. Turismo? Exatamente. Quer dizer, o Sindicato que está encabeçando, mas todas as outras instituições estamos apoiando essa ação. E a grande discussão é que até agora, o final do mês de fevereiro, que havia sido previsto inicialmente naquele acordo que foi firmado lá na Justiça, que teria que ser apresentada uma revisão do plano de manejo. Isso não foi apresentado pelo Parque Nacional do Iguaçu e pelo Instituto Chico Mendes, e este é o questionamento? Exatamente, esse é o questionamento. E por isso justamente a ação, o que o juiz falou, é que ou por si ou por não, dia 29 tinha que ter sido apresentado o plano de manejo como aí que ia ser. E o ICMBio não cumpriu isso. Exatamente por essa razão, é que como o ICMBio não cumpriu o que eles deviam de ter entregado, é que nós entramos com essa ação. Agora nós temos aqui na CBN também declarações do Gilmar Piola, que é o presidente do Fundo Iguaçu, ele mencionando que houve uma negociação, uma discussão, para que daqui até dezembro sejam feitos estudos, apesar da postura de dirigentes do ICMBio, principalmente em Brasília, para que seja feito realmente estudos ali dentro do parque, como, por exemplo, instalação de controladores de velocidade, enfim, para que possa haver até dezembro uma negociação. O senhor acredita que isso seja possível, aliás, ou que esta seria a melhor saída? Qual que é a visão? Eu acho que essa era a melhor saída. Tanto é assim que o Fundo de Iguaçu se comprometeu a pagar câmaras, a pagar tudo o que fosse para controlar todo o sistema viário dentro da área do Parque Nacional. Agora, o senhor Pegoraro dizer que dia 29 não entra mais ninguém? Quem é o senhor diretor Pegoraro para agarrar essa, se manifestar dessa maneira? Quer dizer que tem gente que está tentando fazer uma coisa e ele se manifesta dessa maneira? Que ele é o ditador dentro do parque? Quer dizer que os diretores aqui do parque mandam mais que qualquer outra pessoa lá em cima? Então nós vamos ver agora o que vai acontecer. Não há um temor também de que com uma nova decisão na Justiça, nem mesmo essa portaria que foi determinada até 29 de dezembro, permitindo esse ingresso de veículos, nem mesmo isso seja cumprido no sentido de que venha uma decisão e determine imediatamente o fechamento do parque? Se vem uma decisão de manejo do parque, eles vão ter que cumprir o que diz o contrato. Catarata CCA vai ter que cumprir o que diz o contrato. Eles têm que se manifestar e eles cumprir com o transporte de todo o parque, como está no contrato. Um carro cada 10 minutos e não pode ter gente na fila mais de 5 minutos. O que te diga mais? É tanta lá o que está acontecendo lá dentro, que esses senhores foram a fazer um cadastramento de guias e motoristas em pleno domingo final de carnaval. Quer dizer que não estavam fazendo cadastramento e o pessoal esperando na fila? É um absurdo. É um absurdo isso aí, Guilherme. Lembrando que o espaço aqui na CBN está aberto tanto para o chefe do Parque Nacional, Jorge Pegoraro, para que possa se manifestar novamente, como também para o ICMBio e também Cataratas SA, para que possamos ter pluralidade, mostrar todos os lados envolvidos nessa questão. E temos outro tema aqui para abordar rapidamente nessa entrevista, que é um pedido que a AGTURF está fazendo quanto à fiscalização de veículos de turismo com placas do Paraguai e da Argentina. São veículos que estão circulando aqui pela cidade? Exatamente. É um absurdo, já não é de hoje que estamos pedindo isso há anos. Nós estamos contra o trabalho dos paraguaios ou dos argentinos, de momento que seja feito legalizado. Mas não podemos permitir que tenhamos uma concorrência de carros caindo aos pedaços, parando em qualquer ponto de ônibus, levantando passageiros a qualquer preço, concorrendo contra nossos carros que estão legalmente operando. Porque nós, quando entramos no Paraguai, nós temos que ir com a lista de passageiros e olhar o carro e ver o documento, se está tudo certo, para nós poder entrar lá. Por que razão todos esses carros estão entrando dessa maneira? Tanto os paraguaios, como tem muito carro piranha da Argentina. Há muito tempo que estamos pedindo a fiscalização em cima disso e ninguém nos está atendendo. E esse pedido ele vai dirigido às autoridades aqui de Foz do Iguaçu e também aos demais órgãos de fiscalização de transporte. Exatamente. Estamos dirigindo isso aí ao Fostrans, à Polícia Militar e à Guarda Municipal. Ao pessoal que está nos pontos, como está sendo fiscalizado, a ver se os guias estão em dia ou não em dia, também tem que ser fiscalizado os carros que vêm de fora. Porque quando nós vamos ao Parque Nacional Argentino, é exigido nosso crachá que ele esteja em dia. Então, por que aqui eles se negam, inclusive, se negam até de pegar guias nossos aqui no portão para trabalhar, quando lá, no, quando a gente não, o guia não está em dia, tem que pegar o guia deles lá no portão do parque. Conversei aqui na CBN com o senhor Jacobo Schneider, ele que é presidente da GETURF aqui em Foz do Iguaçu. Senhor Jacobo, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Ok, obrigado a você, Guilherme, mais uma vez, de nós poder dispor do microfone da CBN para as nossas reclamações. Bom dia a todos e bom fim de semana. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre o convênio entre Sindi Hotéis e Cooper Táxi visando incentivar o uso de táxis e diminuir a quantidade de motoristas bêbados nas madrugadas de Foz do Iguaçu. E confira também detalhes a respeito da mudança dos locais de competições dos X Games. Provas que aconteceriam na usina de Itaipu foram transferidas para o Parque Infraero. E o CBN Turismo faz um alerta. A polícia retirou nesta semana um equipamento do tipo chupa-cabras para clonar dados de cartões de crédito e débito no caixa eletrônico instalado no Parque Nacional do Iguaçu. Daqui a pouco você confere os detalhes a respeito deste caso. Vamos a um breve intervalo aqui na programação da CBN. Na sequência, o repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 38 minutos, temperatura de 29 graus aqui em Foz do Iguaçu, quase 30 neste momento. E nesta sexta-feira, o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola, divulgou na rede social Facebook nota oficial anunciando o cancelamento do antigo canteiro de obras da usina como uma das sedes dos X Games em Foz do Iguaçu. As competições que aconteceriam no local das modalidades Skate Big Air, BMX e Rally Cross serão transferidas para o Parque Infraero, em frente ao Centro Internacional de Convenções. O local é palco para a maior parte das modalidades do evento. Já a sede do Parque Nacional do Iguaçu continua garantida para a competição que acontece entre os dias 18 e 21 de abril, aqui em Foz do Iguaçu. Segundo Piola, a justificativa da organização dos X Games em Foz do Iguaçu para usar o Parque Infraero e o Parque Nacional do Iguaçu como as duas únicas arenas para a competição é oferecer ao espectador uma melhor oportunidade de aproveitar cada uma das provas do evento. Os X Games Music também e a experiência da X Fest. A usina de Itaipu, entretanto, deve sediar a cerimônia de abertura oficial do evento. CBN Turismo. E as polícias militar e civil flagraram nesta semana o uso de um dispositivo para clonagem de cartões de crédito e débito em Foz do Iguaçu. O dispositivo, conhecido popularmente como chupa-cabras, estava instalado no caixa eletrônico existente no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. A fraude foi percebida a tempo e não houve transmissão dos dados coletados. Felizmente, segundo o delegado-geral Evangelista de Souza da Polícia Civil, trata-se de um caso isolado na cidade de Foz do Iguaçu. Trata-se de um caso isolado registrado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, em especial na área do Parque Nacional. Na realidade, o proprietário, o responsável, acionou a Polícia Militar e procedeu a diligência naquele local e acabou localizando em um daqueles cantos esse dispositivo, vulgarmente conhecido como a cabra. Na realidade, esse dispositivo é utilizado, então, para saldar, para clonar dados referentes a cartões para que o meliante, na sequência, possa fazer uso indevido desse cartão e desses dados, oferindo assim essa vantagem ilícita. Palavras de Geraldo Evangelista de Souza, delegado adjunto da Polícia Civil aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que esclarece também que as investigações continuam com o uso das imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento como forma de identificar e prender os autores dessa tentativa de fraude. CBN Turismo. 11h41, e o Cindy Hotéis e a Cooper Táxi aqui de Foz do Iguaçu lançaram nesta semana uma campanha para incentivar o uso do táxi e coibir a presença de motoristas alcoolizados durante as noites e madrugadas nas vias da região fronteiriça. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. O Cindy Hotéis e a Cooper Táxi Cataratas lançaram a campanha Se Beber Não Dirija, Vá de Táxi, nesta terça-feira em Foz do Iguaçu. A ação garante aos clientes de restaurantes, bares, casas noturnas e de entretenimentos das empresas associadas ao sindicato uma alternativa de transporte mais barata na cidade. Agora, a clientela das empresas ligadas ao sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares tem direito a usar a bandeira uma noite, nos feriados e nos fins de semana. Dessa forma, o cliente do associado ao Sindhotéis recebe desconto de 20% na hora de pagar a corrida feita pela Cooper Táxi. Segundo o presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, essa pode ser uma boa prática para os clientes. Todas as empresas hoje ligadas ao Sindhotéis, que são bares, restaurantes e similares, poderão aderir a essa campanha, porque o benefício é para o cliente deles, o cliente dos bares, dos restaurantes, dos similares noturnos. Isso faz com que aumente ou permaneça um aumento, inclusive, as pessoas desses lugares, né, que tem esse benefício do convênio, que dá 20% de desconto na utilização dos táxis da Cooper Táxi. A bandeira 1 custa R$ 2,50 por quilômetro rodado, enquanto que a bandeira 2 sai por R$ 2,80. O estabelecimento comercial também pode oferecer outro benefício ao seu cliente, desconto de 10% na compra do Vale Táxi, como explica o presidente da Cooper Táxi Cataratas, Valdomiro da Rocha. Todos os estabelecimentos cadastrados junto ao Sindhotéis terão um desconto, os usuários vão ter um desconto de 20%, que significa que os táxis da Cooper Táxi vão trabalhar num período integral de 24 horas na bandeira 1. Significa um valor de 20% de desconto. E os estabelecimentos que adquirirem, por exemplo, o Vale Táxi, terão mais 10% de desconto. O que é o Vale Táxi? O Vale Táxi, ele vai adquirir o Vale Táxi no escritório da Cooper Táxi, né? E vai dar para os seus clientes, para um incentivo, por exemplo, você está lá no estabelecimento, tomou uma bebida de álcool, ele vai falar assim, olha, isso aqui é um incentivo do estabelecimento para que você pegar um táxi da Cooper Táxi e trabalhar. A cooperativa de táxis de Foz do Iguaçu tem uma frota de 119 veículos na cidade. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Informações de Bruno Zanetti aqui no CBN Turismo, 11h44. CBN Turismo. E o Salão Paranaense de Turismo trouxe boas notícias para Foz do Iguaçu. A expectativa é de que a cidade ganhe voos diretos com os Estados Unidos. Confira na reportagem de Maurício Freire. A 19ª edição do Salão Paranaense de Turismo, realizada até o último final de semana em Curitiba, trouxe novidades para Foz do Iguaçu. Em breve, a fronteira deve ganhar voos com Miami e Nova York, nos Estados Unidos. Essa é a expectativa do trade turístico da cidade que participou do evento. Enio Eidit, diretor do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, explica que os representantes do setor foram para o salão com o objetivo de trazer mais voos para a cidade. Tivemos um avanço na questão de estratégia que nós estamos trabalhando, que é fazer conjunturações com as companhias aéreas no sentido de atrair novos voos, novas linhas e melhores conexões para aqueles que vêm do exterior. Os voos para os Estados Unidos deverão ser feitos pela Gol, mas dependem de conexões com Rio de Janeiro e São Paulo, conforme explicou Enio. Ainda há a possibilidade de um retorno da linha com Montevidéu, no Uruguai. A possibilidade de retorno da ligação entre Foz do Iguaçu e Montevidéu, através da VQT, temos reunião com os seus representantes aqui, e também agora a Gol começou a voar para os Estados Unidos, Miami e Orlando, com dois voos com escala em Santo Domingo, onde haverá a sede da Gol Internacional. Esses voos, e mais o de Nova York, que começa em junho, Ele apresenta um grande potencial para nós captarmos norte-americanos para Foz do Iguaçu, se tivermos conexões, seja no Rio ou São Paulo, imediato para Foz. Durante o evento, que começou na última quinta-feira, o estande de Foz do Iguaçu foi um dos mais procurados. O espaço apresentou atrativos como as Cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu. Ainda havia um local para a divulgação dos X Games, maior evento de esportes radicais do mundo que acontece em abril e que foi um dos destaques do salão. Estamos felizes por ter apoiado desde o início o X Games, né? O Convention Bureau, desde o início, foi o que mais incentivou, deu suporte e recurso para que esse evento fosse captado. E nós esperamos que ele aconteça no mais alto nível, em sua mais alta amplitude, e que possa gerar tudo aquilo de expectativa e de imagens para o destino durante a realização e nos meses subsequentes. O Salão Paranaense de Turismo é promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná. A 19ª edição reuniu mais de 300 expositores, entre eles redes de hotéis, agências e operadoras de viagem, companhias aéreas e de cruzeiros marítimos, prestadores de serviços, além dos órgãos oficiais do turismo. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:47. CBN Turismo. Seguranças da usina de Itaipu flagraram no último fim de semana caçadores no Refúgio Biológico Bela Vista, região norte aqui de Foz do Iguaçu, carregando uma fêmea de veado abatida a tiros durante a caçada. Eles abandonaram o animal, saíram correndo e não puderam ser identificados. Lamentavelmente, casos de vandalismo e depredação ambiental são comuns no Refúgio Biológico, que é uma área de preservação vizinha a locais de grande pressão populacional, como é o caso da Vila Cedo, Bela Vista e também do Cidade Nova. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o veterinário Zalmir Cubas falou sobre a importância ambiental e turística dos trabalhos desenvolvidos no refúgio. O refúgio biológico, uma área de em torno de 1.920 hectares, ela faz parte de um corredor, um grande corredor de passagem de animais, né, que segue no sentido de Guaíra. E é uma área que tem uma importância não só para a conservação da fauna e da flora, mas também tem uma importância em termos de educação ambiental. Então, Itaipu mantém programa de educação ambiental, de conscientização das comunidades, permanente. Né? Então, é claro que se você tiver 99% da comunidade consciente, mas tiver 1% não sensibilizado, isso pode acontecer. Além do trabalho de conscientização e educação ambiental que eu já mencionei, existe um trabalho contínuo de pesquisa. Por exemplo, por ali passa o canal da Piracema, né, que é a primeira obra no Brasil nesse sentido. Então, é uma importante obra ambiental de conservação da biodiversidade. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Lá existe uma estrutura, um laboratório de plantas medicinais, né, que tem contribuído muito para a divulgação de técnicas, né, na região de utilização de plantas que muitas vezes estavam perdidas. Né. Existe um setor de fauna que eu trabalho, que faz um trabalho muito importante de recuperação, de reabilitação de animais feridos, e ali a gente mantém banco genético. Então o refúgio biológico é um verdadeiro banco genético de espécies vegetais e espécies animais. Então ali é onde a gente conserva todo esse material representativo da diversidade biológica da região. E uma importância também muito grande do refúgio, que eu não mencionei aqui, é a questão do apoio ao turismo. Né? Foz do Iguaçu, uma cidade que respira, que vive o turismo, tem ali um equipamento fantástico, não só para o turismo, mas também para as escolas da região. Né? São 29 municípios envolvidos, né, que podem utilizar esse espaço para a educação ambiental. O veterinário Zalmir Cubas, que fez a autópsia da fêmea de veado mateiro assassinada pelos caçadores no refúgio biológico, falou também a respeito do animal abatido. É uma espécie vulnerável, considerada vulnerável, né, no estado do Paraná, ou seja, ameaçada, né? Ela foi caçada dentro de uma área protegida. E ela é uma fêmea de aproximadamente 15 quilos, ela estava amamentando. Então isso significa que não apenas esse animal foi vitimizado, mas também seu filhote, que nesse momento já deve estar morto, né? Porque o filhote, sem a presença da mãe, sem o leite da mãe, ele não sobrevive. Palavras de Zalmir Cubas, veterinário do Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre o pedido de esclarecimentos quanto à arrecadação do Parque Nacional do Iguaçu, reiterado na Câmara nesta semana pelo vereador Tilto Vitorassi, e também sobre a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia, aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 55 minutos e o secretário de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, esteve em Brasília nesta semana para participar da primeira Assembleia Geral do ano na Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo das Capitais e Destinos Indutores, que aconteceu na quinta-feira no auditório da Embratur. A associação é a principal entidade dos municípios turísticos do Brasil e é um colegiado de representação dos 65 destinos indutores definidos pelo Ministério do Turismo. Esse encontro teve como objetivo eleger nova diretoria e apresentar a entidade aos novos representantes dos municípios associados. Também foram discutidos assuntos relativos à Copa 2014 e à participação da associação em eventos de turismo em 2013. CBN Turismo. E em meio às muitas polêmicas desta semana envolvendo o Parque Nacional do Iguaçu, o vereador Dilto Vitorassi, aqui de Foz, pediu explicações a respeito de um requerimento anterior elaborado pela Casa solicitando informações sobre o destino dos recursos financeiros arrecadados na unidade de conservação. Detalhes com Bruno Zanetti. Foi aprovado na sessão ordinária desta terça-feira o requerimento de autoria do vereador Dilto Vitorassi, do PV, reiterando o conteúdo do requerimento número 83/2012, já apresentado na Casa de Leis pelo então vereador Carlos Budel, que solicita do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, informações quanto ao não atendimento à Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, no que se refere ao repasse mínimo ao Parque Nacional do Iguaçu dos recursos obtidos mediante cobrança de taxa de visitação. A lei citada trata da instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e da outras providências. O requerimento questiona informações mais especificamente relacionadas ao inciso 1 do artigo 35, que prevê a aplicação de no mínimo 25% da arrecadação com taxas de visitação na implementação, manutenção e gestão da própria unidade. Segundo a matéria, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011, foram repassados, respectivamente, ao Parque Nacional do Iguaçu, do montante da receita obtida com a cobrança de taxa de visitação, apenas 19,63% em 2009, 19,90% em 2010 e 19,08% em 2011. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h58. CBN Turismo. E no Cine Sesc, hoje à noite, no Sesc da Vila A, com entrada gratuita, tem o filme francês O Pequeno Nicolau, com exibição seguida de debate. A sessão é gratuita e tem início às 7 horas, ali próximo ao viaduto da Avenida JK. No domingo, na praça em frente ao Teatro Barracão, na Avenida República Argentina, tem tarde cultural, com apresentação de curtas, teatro, música, debate e também melancia e vinho, com início a partir das 4 horas, e colaboração no valor de R$ 3,00 por pessoa. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E essa noite vai ser de flashback com encontro de DJs no Balinas, aqui em Foz do Iguaçu. Os DJs Ed Martins e Bacana garantem a animação. No Woods Bar, onde o sertanejo dita a regra, teremos a apresentação das duplas Henrique Juliano e Ed e Alex. Flashback também na ONU Music Hall neste sábado. No Pacová Café Bar tem tributo, tem música popular brasileira. E já no Zeppelin Old Bar, tributo à banda System of Down, com uma apresentação de um cover do grupo nesta noite aqui em Foz do Iguaçu.